dança nova. E vai pra todas as meninas. Pra quem é brava de verdade, vem na coreografia. E só na sacanagem, vem na fuleiragemzinha. E só na sacanagem, vem na fuleiragemzinha. E só na sacanagem, vem na fuleiragemzinha. E só na sacanagem, vem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Quando mandar, vai pra baixo. Vem, mamãe, vem. E bunda pra baixo, bunda pra cima. E bunda pra baixo, bunda pra cima. Bunda pra baixo, bunda pra cima. Bunda pra baixo, bunda pra cima. Isso é varões, é perto ou não. Segura aí, papai. Respeita a empresa, menino. É o barão que lança nova. E vai pra todas as meninas. Pra quem é brava de verdade, vem na coreografia. E só na sacanagem, vem na fuleiragemzinha. E só na sacanagem, vem na fuleiragemzinha. E só na sacanagem, vem na fuleiragemzinha. E só na sacanagem, vem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Quando mandar, vai pra baixo. Vem, mamãe, vem. E bunda pra baixo, bunda pra cima. E bunda pra baixo, bunda pra cima. Bunda pra baixo, bunda pra cima. Bunda pra baixo, bunda pra cima.